Aí, buena mãe. Ah, chupi manule. Vai lá, laza. Alto de uma coitada. Cadê a Eva roubada? Ah, chupi manule. Vai lá, laza. Alto de uma coitada. Ah!